Sejam bem-vindos à 44ª edição de Notícias do Outro Mundo. Este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui, para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, 29º dia deste mês de novembro, vamos viajar até à Croácia e centrar-nos no futebol e em orientação sexual. Não perceberam a ligação? Aguardem mais uns segundos. A vedeta do nosso encontro de hoje dá pelo nome de Vlatko Marković. Quem é ele? É o presidente da Federação Croata de Futebol e antigo jogador. Ele que está a gerar polémica na Europa e no mundo da modalidade por causa das suas declarações, no mínimo, pouco elegantes. As associações de gays da Croácia já vieram a público lamentar as afirmações discriminatórias, pretendendo denunciar Marković, que tem 73 anos, denunciar a UEFA. Por seu lado, a UEFA, entidade organizadora do futebol europeu, declarou que abriu um processo disciplinar contra o responsável. A entidade disse que Marković está a ser investigado sobre regras relativas à conduta de discriminação no futebol. O artigo 11 do Código Disciplinar da Entidade de Futebol Europeu, da UEFA, refere que há lugar a sanções se alguém insulta a dignidade humana de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Um assunto que não foi abordado nem pelos jogadores croatas, nem pelo selecionador Slaven Bilic. Vlatko Marković, que foi um jogador profissional pela antiga Jugoslávia e também técnico da seleção da Croácia, antes de assumir a presidência da federação, afinal, que disse ele? É que no início deste mês, o dirigente garantiu em entrevista ao jornal Večernji List que não há lugar para homossexuais na seleção nacional. Enquanto eu for presidente da Federação Croata, não haverá homossexuais na equipa nacional, prometeu Marković. O jornalista fez então a pergunta óbvia. Nunca se cruzou com homossexuais no mundo do futebol? Ao que Marković respondeu. Felizmente, só pessoas normais jogam futebol. Pessoas normais, é? A julgar pela amostra, não deve haver muita normalidade naquela federação. De resto, está tudo como dantes.